Interson de Curuçá. Interson de Curuçá. A aparelhagem que representa Curuçá. Por onde passa? DJ Ney. DJ Ney Show. Agora é com você, DJ. Vamos lá, nosso herói, Garapeço! Passeio Léo Barça, alô, Léo! Um abraço pra você, garoto! Bora de queijinha! Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Suba as marquinhas hoje pra galera, vamos lá! Fico na esperança que um dia você volte pra mim. Interson de Curuçá. Sonho acordada pensando. Vai, Daniel! DJ Ney, não refresca, meu filho! Que nas loucuras. Evaldo Cabeleireiro também com a gente, obrigado Evaldo. Ei, toda a comitiva lá do salão do Evaldo. A toda a galera aqui com a gente hoje nas vacantes. Mas você não está nem aí. Desce um pouco mais. Sou grande amor da sua vida. Isso vai pegar. Vamos assim, Mônica Garapeço. Vamos viajar nas marcantes aí. Quando lembro dos momentos que vivi com você, bate uma saudade aqui dentro de mim. Como é que é, vai? Sofro no meu canto sozinha. A Inês Show, mete suas balas, sacana. Como é que é? Não dá mais pra viver. Você não tá aqui, não dá mais sem o teu calor. Liberaram o Aerto hoje, Aerto. Meu corpo sente a falta dos teus beijos. Eu sou maluca, sou louca por você. Louca, volta amor pro nosso. Acredito cedo já, velho. Eu sou maluca, sou louca por você. Louca, volta que eu te quero. Preciso te amar. Bora, JP! Velha guarda aí, ó. Meu festa pop, meu coração dispara, dispara. Oh, oh, oh, oh. DJ Juninho, adoro te ouvir. DJ Ellison, toca pra mim. Vai, vai, vai, que eu tô doidinha. Bora, Juju! Como é que é, garoto? O arrebentão do Pará. Bora, curtir, vai! Eu não quero nem saber. Eu quero é curtir, dançar a noite inteira. Eu não saio só daqui. O ritmo é quente, eu quero ver você dançar. DJ Wesley no comando do portal. Agita a galera, as gatinhas passam mal. Ele está de volta pra fazer você dançar. Esse moleque bate forte em todo o estado do Pará. Bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, bingo, b Matei o Elo e vai tocar. Tingudim, tingudim. Encerrando já, né, bicho? Tingudim, tingudim, tingudim, tingudim. O Elo manda ver mais, mais. Tingudim, tingudade, tem o Elo e vai tocar. Tingudim, tingudim, tem o Elo e do Rubi. Tingudim, tingudim. Vai dégua, né? Vamos assim pra lembrar as marcantes hoje. Quadra do Valdeci, o nosso herói tá na cena hoje. Logo mais tem um show pra vocês, a parte aí, exclusivamente nas marcantes, tá bom? Vamos lá então, do jeito que a galera gosta, o nosso Intersonho em Carapeço. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você. E o Interson, como é que tá? Foi bom demais. What? Até você dizer-me adeus. Sofri demais, amor. Viver aqui sem teu amor. E como é que é? Você sumiu, quero te encontrar. E juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te, ser só seu amor. Volte pra mim, Daniel, Daniel. Onde te encontrei, não posso mais viver sem você aqui. Meu grande amor. Segura aí, ó. Opa! Bora, Tadeu! Bora, Thiaguinho! O mais tem um show do nosso Intenção hoje na quadra do Valdeci Motos. Bora, Igarapeço! Eita, aquele amor! O meu amor é teu, o teu amor é meu. E é? É todo teu, meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu. É todo teu, meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu. Passei o Léo Basco com a gente também. Obrigado, Léo, pela presença de você, meu garoto. O amor é teu, o teu. Assine embaixo o nosso Intersom. Bora, Esquerdinha! Parceiro Esquerdinha dando ar da graça hoje. Muito obrigado pela presença, Esquerda. Tamo junto, tamo junto. DJ Ney, não refresca, meu filho. Fala, coxinha! É o Interson, pense no sonzão de moral. Ah, coxinha. No dia que te conheci, o som de Curuçá. Te convidei para dançar, e um beijo eu te dei. O meu amor é teu, o teu amor é meu. Parceiro Helder, terminado o sacolão do Helder. Aqui com a gente, obrigado, meu parceiro aí. Sempre que pode estar aqui nossas festas, nossa intenção. Obrigado, Helder. Nosso amigo, né, Daniel? Bora, JP, no Mitec. Essa produção... As luzes já por aqui, já fazendo a onda. Onda do Valdeci Motos em Carapeço. Vinte e quatro horas pensando em ti. Quando te encontrei, aconteceu assim. Já tá, Tadeu. Nada mais para te esquecer. Uhul! É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Como é que é? Com os super telões e a metralhadora. Fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo no meu coração. Parceiro Yuri, a da Rock Dolly. Obrigado, Yuri, tá aqui com a gente também, toda a galera. Um abraço aí. Parceiro Xande com a gente, bora, Evaldo. Faz um S pra mim. Faz um S pra mim. Bora, Henrique Martins, nosso design gráfico. Bota no telão, Arthur. Faz um S pra mim. Ei! Quero mandar um abraço especial, nossa amiga Tony Alves. É, da Blackstone, toda a moçada aí, Biazinha, estão curtindo com a gente. Galera da Trinca, mas não quebra. Sexta-feira que vem vai estar levando o DJ Tadeu do Interson pra fazer a festa do Bloco Trinca, mas não quebra. Uhum. Lá no Bailão Sertanejo. Mas no Bloco Trinca, mas não quebra, já sendo confirmado o Interson de Curuçá. Viu? Então, Ney, detona som pra galera! Bora, Tadeu, que noitada de marcante promete hoje. E a gente vai fazendo você dançar. Parceiro Rômulo com a gente, os mal falados na área. Tá toda a galera também, Herói. Bora, Herto, também tá comigo, os caras de pauta na área. Alô, Jeca, isso aqui com a gente também, um abraço do nosso parceiro Tadeu Mix. Bora, Thiaguinho! Só mais uma chance, vai. Parceiro Rodriguinho aí, 10. Tá 4h20. Lolozinho, da malandragem também, tá toda a galera. O arrebentão. Se quer que eu vá, te beijo em tudo. Nossa, Miguelisa, e assistência aí do meu parceiro Evaldo Cabeleireiro, tá aqui com a gente hoje. Seja, toda... Seja bem-vinda, viu, Elisa? Tá aqui no nosso Herói, um abraço pra você. Só mais uma chance, vai. Outro amor não há que me faça esquecer nós dois. E aí? Temos que o céu, o mar, a estrela e o luar. Nosso amigo Luiz, os incomparáveis do Rubrão, aquele abraço. Galera curtindo! Simbora! Banda N5, uma pancada de sucesso. Parceiro Anderson lá do Novo Horizonte, obrigado, Anderson. Você e toda a rapaziada. Bora lá! DJ Ney, agitando a galera. Vem, meu amor, eu quero te dizer. Fala que eu te amo e não vivo sem você. Você na minha vida é uma pessoa especial. Faria qualquer coisa pra não te fazer em mal. Vem, meu amor, eu quero te dizer. Fala que eu te amo e não vivo sem você. Você na minha vida é uma pessoa especial. Faria qualquer coisa pra não te fazer em mal. Toda a família Pressão Total na área. Tá toda a cúpula no Interson hoje, rapaziada. Meu olhar no meu, o meu olhar no teu. Você me conquistou, me envolveu, me enlouqueceu. Com esse teu jeitinho, sendo fora especial. Mudou a minha vida, sem você não é legal. Então, Vai! Uma Heineken geladinha agora, hein, babá? Viviane! Uma bicha foi detectada. Acabou a festa. Vou fazer. Tá cheio de gatinho querendo me convencer a sair com eles pra qualquer lugar. Só se for de moto. Bora, Tadeu! Acelera, vai, gatinho lindo. O homem é espetacular. Acelera, vai, gatinho lindo. Interson de Curuçá. Acelera, vai, gatinho lindo. Acelera, vai, gatinho lindo. E agora, vai! Manda zero. Aerto, aerto. Você trouxe a chave da tua casa, Herto? Não, então, mano, tá cruel pra entrar, mano. Eu não quero ver você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Parceiros aí de Castanhal tomando todas. O misto é sua primeira. Sua primeira filha aí. Yasmin Vitória. Eu comemorar hoje no Interson, obrigado, garoto. Beleza, sucesso! Meu coração, e com batalha sorte, me apaixonei. Fazendo um chifrinho sonho com você, meu bem. DJ, Rafael, Josias e Darlan, eles estão achando. Os 100% casados, 100% arrependidos aqui no 16, olha. A toda a galera. Quando perante você vai entender que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó. Meu parceiro Dinei, alô Dinei! Quando perante você vai entender que o meu amor é só pra você. Bora, meu herói! Vamos lá! Quero mais, um pouco mais, depois do amor. O que tu quer, filha? Quero carinho, um abraço, me dá, por favor. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Mano, tu tá ficando doido? Você não consegue entender. Eu quero atenção, ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Meu bem, por favor, faz isso não. Eu preciso de carinho e atenção. Parceiro Branco, minha amiga Leia. Tem um pedaço lá de Coraci, lá do Bar do Branco. Alguma chave, alguma... Curtiu nossa direção, obrigado a vocês aí, galera de Coraci. Bora, Michel, show! É nóis, Igarapeço! Se transforma sem ninguém te ver. Eu busco às vezes em detalhes encontrar você. O tempo já não passa, só olha pra trás. O tempo nessa estrada não aguento mais. Sula marcante, ó! Mamãe, te avisei, filha, quero teu bem. E pros conselhos do meu pai eu nem liguei. Alina, não te agonia. O Tiaguinho. Pra você ainda não presta. Minha tia não quer, não larga do meu pé. Até vizinha buzina, ele não sabe. Alina, então sai fora, então desista. Manda ele embora, fora, fora, fora, fora, fora. Bora, Arthur! Vamos viajar, JP! Um, dois, três, dois, três, dois, três, dois! Gostei do sapatinho, viu, Tadeu? Essa calça não era tua, não, viu, Tadeu? Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e olhinho, vou explicar. Agora só tem. Uhul! Fico esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. Para tocar. Mega Príncipe Negro. Parceiro aí, Pascoal Filho com a gente também. Obrigado, Pascoal. Tá aqui com a gente, curtiu nosso direção. Muito obrigado. Bora, Léo Barros. Esquerdinha também tá na área. Na Vila em Belém, ou em qualquer. Amigo Pascoal aí da rádio. Companheiro FM, né, Estadeu? Tá aqui com a gente, obrigado, Pascoal. Tá curtindo o sonzão do... O Arrebentão. Essa aparelha é do povo. Príncipe de novo. Faz a galera se dança. Opa! Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Marcantes, do jeito que a galera dá valor. fala pra mim assim, fala. Eu me apaixonei e você não percebeu. Arrebentão. Aqui é Interson. Interson é muito peso sonoro. Passarinho da Terra Firme também com a gente, obrigado, passarinho. Tá ele e toda a galera aqui no nosso Interson, obrigado com você. Vamos lá! E a cueca mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, tá deusinho, é? Vê como se esfrega. O Arrebentando Pará. O Arrebentando Interson. É o Interson. Mexe, remexe, balança até demais. Rebola esse bumbum, mais, mais. Mexe, remexe, balança até demais. Rebola esse bumbum, mais, mais. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Eita menina danada pra dançar um brega. Eita menina danada pra dançar um brega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega. Arrebentão Intersol, o herói virtual. A maior estrutura futurística da região do Salgado está no ar. Bora, Igarapé Azul! Vamos lembrar, vamos lembrar! Vai! O super-herói arrebentão. Vem, vem, vem, vem pra balançar. O planeta Tecno, ritmo do meu Pará. A galera se agita e começa a balançar. A batida é Tecno, DJ não para de tocar. Beleza. Uhul. Libera a energia que o planeta vai girar. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, tem que... Bora, meu parceiro Evaldo Cabeleireiro. Vamos lá, gatinha. Também quem com a gente, tá toda a rapaziada. Obrigado, Evaldo. Batida, tem que logo meu parar. Vem, vem. Bora, Elden. A festa é nossa e não pode parar. Vem, vem. Lá do sacolão do Elden. Eita, sangue que bom. Parceiro Peladinho lá de Maracanã, alô, Peladinho. A festa é nossa e não pode parar. Bora, coxinho, vai! Tu quer emagrecer, mano? Livre arbítrio, andei na contramão do nosso gostar. Como é que é? Maior, I'm crazy for you. Parceiro Léo Barros, alô Léo, lá do estúdio LB. Tá aqui com a gente, obrigado pela presença, garoto. Ele é o Coxinha, é Coxinha. É o Interson. Só de pensar no nosso amor. Onde meu bem querer? Me beije como eu sempre quis. Gemendo, você vem me dizer. O arrebentão. Guarda pra galera! Vambora embora, mano, junta logo teus planos e a baladeira o popopô já vai zapar. Te passa logo os planos, aquele passe corre, vamos até o mão que vamos lá sangrar. Esse não esquece o paneiro de farinha que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. O pique é misturado com mangue e soba, faz logo uma gororoba na viagem pra comer. Do 7! Uhul! É pole pole no compasso da menina, bem a pica ela te ensina como andar rebola. Dançando, pega ela rebola, me alucina e a galera toda grita quando começa a cantar. É pole pole no compasso da menina, bem a pica ela te ensina como é pra rebolar. Quando brega ela rebola, me alucina e a galera toda grita quando começa a cantar. Então os garotos mal falado na área, tá toda a galera hoje nas marcantes, aqui no Valdeci Motos, aqui em Garapeço. Na ladeira rebolando, bora lenda, não pare de rebolar. Onda, onda, onda, voo livre. Agora vem e vai, mexendo sem parar. Agora vai e vem, mexe você também. Agora vem e vai, mexendo sem parar. Agora vai e vem, mexe você também. É mole, bem, é mole, bem, é mole, bem, é mole, bem, é mole, bem. Meu sapato novo. Manda só, vai! Mas eu não vou deixar ninguém se envolver. Parceiro Michel, Choló de Coraci. Muitas novidades. Obrigado, Michel. Michel! Abraço! Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Não deu em nada, em nada. Só prejudicaram a relação do nosso amor, mas foi em vão. Porque eu te amo. Só pagar, né? A minha alegria é saber se vai. Fiado até o mundo, mano. Tua companhia me satisfaz. E tá gravando. Preciso ouvir a sua voz, dá um toque no meu celular. Intersom de Curuçá. Pode ser. Sabe, escute, amei e fiz tudo pra ter você. DJ Ney! Não sei de te dizer, você mandou, eu vou tentar. E a nossa marcante! Escute, amei e fiz tudo pra ter você. Não sei de te dizer, você mandou, eu vou tentar. Bora, Tadeu! Vamos lá! Subida na viagem, na batida desse som. Comanda a galera, é o... O arrebentão. Jogo agitando, fazendo você dançar. Detonando só as balas pra galera não parar. Vem, vem! Vem pra cá, vem a curtida e balançar. Com novo pote, som que é mania não parar. Chegou para ficar, pra fazer você dançar. De Jango vou tomando, só as balas vão tocar. Pode ir, Doquinha, pode ir. Bora, bora, bora! Pra dançar, vamos lá, rapaziada! Hey, DJ, play a song. DJ, play a song. The hottest dance club in Brazil. Brazil. Bora, Daniel! Daniel de Castanhal, toca a gente, bora garoto! Esse é meu maestro Leixon, rapaz! Quando ele toca, todo mundo dança! Olha aí! Tô aqui do ladinho do nosso parceiro DJ Esquerdinha e também do meu amigo Léo Barros. Tá por aqui, aquele abraço, toda a galera curtindo, Tiaguinho. Tá todo mundo curtindo, vamos dar um giro aí no meio da galera, né? Tá bom pra galera se sentir bem à vontade aqui no Intersom? Afinal de contas, o Intersom é da galera, meu irmão! Vai lá, Neixon! Bora, Tadeu! Versão das marcantes, vão desse moto! Bora, bora! Intersom de Curuçá. Vem, vem sentir essa emoção. Você vai se apaixonar. Magnata, o chefão. O top DJ do Pará, DJ Neixon. Vem, vem, vem, salão que amor dançar. Foi dos passos vou mostrar. O magnata, o chefão. Como é que é? Vem, o DJ Júnior comandar. Muito som vai detonar. Pra galera não parar de dançar. Deixa a batida te levar. Você não vai querer parar. Pois nessa festa o chefão vai te mostrar o que é bom. Sou magnata, sou magnata. Chefão. Sou magnata, sou magnata. Chefão. Sou magnata, sou magnata. Chefão. Sou magnata, sou magnata. Olha aí, tô aqui no meio da galera, meu amigo Yuri da Rock Doido, também junto com a galera da, lá do grupo Os Caras de Paus, tá todo mundo curtindo, nossa amiga Zeca, tá aqui, minha Bruna Andréia que vai pra Santa Catarina, vai com Deus, porque aqui a gente fica com ele. Camisa 12, tá todo mundo na área, né? Vai lá, garoto! Bora, Tadeu! Intersom verdadeiramente curuçaense. E você vai dançando com nós hoje, aqui em Garapiaçu! Música. Suda Marcante! Deixa que eu mostre pra você o meu sentimento de amor. O meu sentimento de amor. Uhul! Chega de tanta desilusão. Não aguento mais discussão. DJ, nem não aguento mais discussão. Ai, Daniel. A gente já brigou demais por besteira. Os passa no camarão, tá? E tudo que essa gente quer é ver a gente separar. Como é que é? Mas você é minha mulher. E eu? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Meu amor. Eu te amo. Eu te amo. Ei. Deixa que eu mostre pra você o meu sentimento de amor. O meu sentimento de amor. Chega de tanta desilusão. Não aguento mais discussão. Não aguento mais discussão. Vem aprender, vem a dançar, amor. Eu vou te ensinar. Esse não pra que eu vou cantar. Vem aprender, vem a dançar, amor. Eu vou te ensinar. Então você? Ei, você, pega minha mão no meio do salão. Eu vou te ensinar. É um, é dois, um passinho pra trás. É fácil de aprender. Tirou, não para mais. Ei, você, pega minha mão no meio do salão. Eu vou te ensinar. É um, é dois, um passinho pra trás. É fácil de aprender. Tirou, não para mais. Também todos os garotos mal falado na área. Tá toda rapaziada hoje no nosso intenção. Obrigado a toda a galera aí. Parceiro Ayrton, também toda a comitiva. Alô, Ayrton! Abraço, meu garoto. Intenção sempre em nome de loja em Santa Fé. E a nossa marca, o OT, a marca que veste os DJs do Inderson. Nem show, Tony Mix e o Tiaguinho. Tu prega comigo. É um, é dois, um, é dois, um, é dois. Ah, meu sapato novo. Hoje acordei com saudade, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. Arrebentando. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo viver a vida. Para um lugar qualquer, lançar um brega. Eu adoro você, eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? Oh, e eu? Eu te amo, eu adoro você. Nosso amigo Marcelinho da Cidade Nova, Super Nani. Aquele abraço, garoto! Sua pele de maçã. Quero beijar a sua boca, avermelhada de batom. O dia está lindo. Quadra do Valdeci, esse monte assim no tomara de ponta a ponta. É só marcante hoje pra galera. Viver a vida. Para um lugar qualquer, dançar um brega. Vamos dançar, vai! DJ Ney, não refresca, meu filho. Ai, ai, ai. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. A glória. Agora sou louco por ti. Uau! Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. E agora? Agora sou louco por ti. Parceiro Daniel de Castanhal com a gente, obrigado Daniel. Sempre que pode, vem aqui com a gente, um abraço pra você. Nosso parceiro aí, lá de Castanhal. É sim, Doquinho. Meu grito de dor. Ele e o seu Pipoca. Voa, e volta, voa. Meu irmão. Vem, meu amor. Além do horizonte é coa. Desgraçado. Meu grito de dor. O homem não resiste a uma linda mulher. Foi! Louco, estou louco por ti. Nosso parceiro Sandy está por aqui junto com o Evaldo Cabeleireiro. A nossa trinca mais um quebra está por aqui também, Ney. Vai lá, garoto! Meu coração não suporta um amor assim. Dina Ponte, Ney. Não esquece desse nome. Do pescador, toca essa música, lembra do Tadeu Mix. Eita papá, uhul, canta. Galo cantou, é madrugada, abraço os meus filhos, beijo a minha amada. Tadeu vai, e vou navegar. Intersul. Vai lançar a ideia de Castanhal. É, tá por aqui. Deus apertado, vou me afastando. Deixo meu amor lá fora, saudade é de logo voltar. Mas sou um pescador, tenho que pescar. Meu alento é apenas as ondas do mar, o sol e o voar. Quer muita poeira do salão, meu amigo? Liga, vai. Só te liguei pra te falar. Boleto, boleto. E eu já cheguei aqui em Belém do Pará. Interzão. Mas já pensei em te buscar. E amanhã na casa do Júnior? Aqui tem pato no Tucupi. Nem ensina. Também o tacacá. Aqui tem emoção, pois o meu coração quer te trazer pra cá, pra junto do povão curtir a tradição. Já já tem Thiaguinho, em seguida o espetáculo, pra toda a rapaziada. Ivan Júnior. Amei. Tenho o prazer de receber o nosso parceiro também, Brega Pintura, Júnior. Tá por aqui, aquele abraço, companhia sempre especial. Valeu, Brega! Só te liguei pra te falar. Meu amigo Léo Barros, alô Léo Barros também com a gente, obrigado pela presença. Esquerdinha também tá comigo! Mas já pensei. Eita, que tá pai d'égua! Vamos na pressão total, tá comigo também, toda rapaziada. Vamos dançar! É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar. Maria? Maria, é no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar. Maria, as horas vão passando, eu começo a pensar, fico imaginando se tens outra. Semana que vem, sábado, domingo, vamos estar no Calafate. Festival do Açaí por lá, sábado e domingo próximos. Eu ando apaixonado. Vamos a Maria, até o Calafate! Festival do Açaí, né, Thiaguinho? Maria, Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria. Ah, de gazar. Maria, Marileia, Maria, tu és a minha Maria. Nossa amiga Júnior, o Cid, lá no refúgio, rapaz, tão na área com a gente, aquele abraço. Maria Aparecida, apareça enfim. Quero você benzinho, todinha pra mim. As horas vão passando e eu começo a pensar, fico imaginando se tens outra em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Ô, linda Maria, eu ando apaixonado. que beijo gostoso! Como sem o beijo não consegue ficar. Quando a gente ama, gosta de beijar. Um beijo gostoso faz delirar. Quando a gente beija, não quer mais parar. E gente que beija quando está dançando, quando está sorrindo, quando está sonhando. De todo jeito o beijo vai rolando, rolando e não quer mais parar. Aí vem. Ai, como é gostoso beijar. Esse amigo Braga acabou de falar que vai fechar com o Whindersson, viu, moleque? Final de contas, é o som da região! Beijo gostoso, gosto de bombom. Tem gosto de pera, uva e maçã. Tem até gostinho de hortelã. Beijei meu benzinho e sei que ele gostou. Parceiro JP da Lumitec, alô JP! Homem das luzes aí com a gente. Nosso amigo aí, Arthur do Telão. Janderson da produção, homem do nosso técnico em áudio. Abraço pra você. Eita, Serrador! Daniel, vamos lá, Daniel, no camarão. Vamos de fusquinha, meu irmão! Eita! Meu fusquinha tava todo zeradinho, logo dando uma volta no bichinho. Bateu o motor! Meu fusquinha tava todo zeradinho, logo dando uma volta no bichinho. Depois da volta o povo todo comentou, esse fusquinha fez sucesso, me passou. Aí, Ney! Depois da volta o povo todo comentou. Galera da Trinca, mais um quebra tá aqui com a gente. Sexta-feira! A gente fechou um pacote só, vamos dividir o dinheiro. Neixão e Tadeu Mix lá no Trinca, mas não quebra. Lá no bailão. Vamos lá, Ney. Vamos lá, falou, tá falado. Eu tirava, ela mentia. E eu metia, ela tirava. Quando eu tirava, ela metia. Na garagem. Na sua garagem, meu fisquinha todo dia. Quando eu tirava, ela mentia. E eu metia, ela tirava. Quando eu tirava, ela metia. Na sua garagem, meu fisquinha todo dia. Os garotos do reggae do Cristolândia também estão na área. Vamos lembrar! Essa aqui eu gosto. Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião. Ela resolveu me abandonar. Como é que é? Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não tinha igual, batendo aquele papo informal. Ô, arrebentão! E nos olhos verdes, era uma tentação. Arô, mano, esse é o DJ Ney Show. Esse sacana é moleque doido. Você roda até. Moleque doido, é? As poderosas de Cristolândia estão na área. Pode ser então, o outro cabeludo, o mesmo lado. Parceiro Ivaldo Cabeleireiro também com a gente, obrigado Ivaldo. Ele toda a cúpula tá comigo. Mas porque eu não estou sozinho. Oh, oh meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, por demais. Meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Nonato, oh, tem! E a Larissa, aquele abraço, curtindo com a gente. Na solidão. Bora! Ontem eu vi você, em sonho, em sonho. Ah, o sapato novo. Ontem eu te beijei, em sonho, em sonho é ter você aos meus pés. Semana que vem, Calafate, Festival do Açaí, vamos estar por lá. É sim, Doquinho. Oi! Poder te tocar. Maluzinho do Badala, né, tá por aqui. Lembrando que Interson e Badala são em Garapeçu em dezembro. Estamos só acertando a data. Com você, ser sempre real. É confirmado o próximo. Próximo não. Nós estamos por ti. Dia 18, vamos estar em Castanhal, viu, gente? Lá no Guarani. Confirmado nossa festa no Guarani, dia 18. Agora desse mês, agora. Outra semana. Vamos até a sede do Guarani em Castanhal. Com a cerveja 99 centavos por lá, viu, Tadeu? Eita! Interson de volta em Castanhal! Vamos dançar! Eu quero. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar. Sexta-feira vamos estar aí no bailão. A festa do Trica Mas Não Quebra, nem show e Tadeu Mix, porra! Vamos rachar. Quero ter seu olhar, 15h50 pra cá. Que só falta me falar. A bom, que em Castanhal é 7. Mim, o desejo de me. Cheguei e falou. O amor sem fim, o sonho se realizar. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vão te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Nosso amigo Rômulo, os garotos mal falados, a galera curtindo. Daniel considerado, aquele abraço, Daniel. Vai lá, Ney. Libera, libera, libera tudo e vai. Bora, vamos lá, garoto. DJ Ney, não refresca, meu filho. Lembra que eu te amei e você muito me amou. Meu corpo eu te dei e pra mim você se entregou. Foi, só deixou saudade. Aí no fly o Thiaguinho é a loura, viu? O nosso amor nem sequer pensou nos nossos filhos, inocentes que não entendem. Por isso eu choro, choro. Beijo, lembro do teu cheiro, lembro de tudo que é seu. Lembro do escuro no canto do muro, do beijo que você me deu. Curti teus abraços, amei teus amassos e parei no teu olhar. Fiquei alucinado, estou apaixonado. Por isso, resolvi falar. Vamos assim! Assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Já morei nos States e é pra lá que eu vou levar você. Assim, em inglês ruim, que é pra você saber. Eu já morei nos States e é pra lá que eu vou levar você. I want you, I need you. Parceiro Brega Pinturas também toca a gente, obrigado Brega. Sempre agora, vai seguir nossa intenção, obrigado você, garoto. Léo Barros, bora esquerdinho. Parceiro Rai com a gente também, obrigado Rai. Meu bem. Depois se andava na beira do mar, do mar. O arrebentão. Meu bem, quando eu acordei foi na alegria. Olhei pro lado da cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se andava na beira do mar. meu bem, e quando eu acordei foi madrugada. Olhei pro lado da cama tão vazia, você não estava para me amar, me amar. Vou te procurar, vou quero te encontrar, para esse sonho meu bem realizar. Vou te procurar, quero te encontrar, para esse sonho meu bem realizar. Nossa música, eu bate o ouvir tocar, arrebentão, bate o ouvir, jaqueta mangangá, nossa música. Vamos lá, Igarapé-Açu! Parceira Erto e também tá toda a galera. Obrigado, Erto! Vamos assim! Ai, sonho. Ai, sonho. Sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim, foi demais. Não sei pra você, sabe? Delícia, papai. Sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim, foi demais. Não sei pra você, sabe? Brega Pinturas, a Mila, toda a galera curtindo com a gente, aquele abraço. Tá todo mundo com a gente, Ney? O nosso amigo Brega Pinturas agora é patrocinador do herói. Vai lá, Ney! Vamos dançar então as marcantes! Roda do Valdeci Matos hoje curtindo as principais das marcantes aí pra galera. Vamos de bregaço, meu preto! Eita, que tá uma loucura! Que loucura, eu namorando você. Eu não quero te perder. Uhul! Só todinha pra você. Também não quero te perder. Mas que loucura, foi tão gostoso. Parceiro de Ney, a Daya e toda a galera aí do 100% casados, 100% arrependidos. Amorzinho, o pai amado. Quero sentir teus carinhos, você é tão gostosinho. Olha aí. Fala, filha. Você é tão nova. Foi perguntado pra mim assim: Tadeu, o Tiaguinho tá no Interson? O que é que tu me diz aí? Tá ou não tá? Tá sim, Doquinha. É sim, Diana. Onde? Tá na área, aquele abraço. Você já tem Tiaguinho. Mais linda que me aconteceu. Que legal. Nossa, que tá bom demais! Basta um sorriso para o sentimento. Falei! Arrumei uma cabeleireira pras mulheres dos DJs. Viu? Patrocinada tudo! Diana Blonde! Só eu sei dizer porque tanto te amo. Basta um sorriso para o sentimento. Brota bem no fundo do meu coração. Eu tento dizer, às vezes não consigo. Todo sentimento é uma paixão. Só eu sei dizer porque tanto te amo. Vamos dançar! dançar que tá bom demais. Eu vim aqui só pra te ver. Oh, meu amor, eu tô ligado em você. Seu boneco na área, é? Eu tô que tô. Bora, boneco! Eu vim aqui só pra te ver. Uhul! Oh, meu amor, eu tô ligado. Passando esquerdinha, lasquerdinha, chega aí, meu preto. Léo Barros! Alô, coxinha! O meu coração já não. Chega, entendeu? Vai, Ney. Ei! A Daiane! Nosso amigo de Ney! Eu quero dançar com Maria! O Chose! O Golmo! A Luciana tá todo mundo com a gente! Aquele abraço! Eu vim aqui só pra te ver. Chega, entendeu? Por aqui. Vamos viajar que tá bom nas marcantes. Bora, bora, bora. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dance comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. Que ela gosta, Tadeu? Ela gosta é de variar. E ela é, Ney? Ela é a dama da noite. Ela é a rainha do bar. Cisca, cisca, varejeira. Vou chamar aqui um cara que tem história no Intersom. Um cara que tem moral, tem prestígio no Intersom. Quando ele chega, a gente tem que receber sempre muito bem. O nosso parceiro DJ Esquerdinha Pop. Aquele abraço, Esquerdinha. Você sabe, você mora no meu coração, no coração da família Intersom. Dá teu alô pra galera aí, filho, vai. Obrigado, meu amigo Tadeu. Obrigado, Ney Show. Primeiramente, eu quero agradecer o espaço, tá bom? E parabenizar esse trabalho maravilhoso que vocês vêm desenvolvendo aqui em parceria com meu amigo Junior Show, em parceria com a galera de Igarapiaçu, que recebeu de braços abertos essa aparelhagem muito querida por todos nós, por todos os paraenses. Uma aparelhagem que começou a sua história com Esquerdinha lá em Curuçá. E eu tô muito feliz, Tadeu, de ver essa aparelhagem dando continuidade e seguimento a toda essa trajetória especial na mão do DJ Tadeu, DJ Ney Show e também o Tiaguinho, que chegou agora para completar o time. E mais especial ainda porque tá na mão de um grande parceiro, meu amigo Junior Show. A gente sabe melhor do que ninguém que agora a administração tá certinha com o Junior Show, tocando em frente o que a galera gosta, que é o Intersom, o arrebentão de Curuçá, que começou com o Esquerdinha lá em Curuçá e está continuando com o Tadeu Mix e também com o Ney Show, Ney Show, e agora o DJ Tiaguinho. Muito obrigado pelo espaço, viu, Ney? Obrigado, Tadeu Mix, e a gente vai estar sempre junto, porque essa aparelhagem tá no meu sangue, continua no meu coração e será assim eternamente. Ney, só quero espaço para anunciar pra galera aqui, no dia 29 de janeiro, vou logo fazer um convite aqui pros meus amigos, que no dia 29 de janeiro, a gente vai estar comemorando os 40 anos do DJ Esquerdinha com Ouro Negro, lá na sede do Operário, em Igarapiaçu. Confirmado então, dia 29 de janeiro, sede do Operário em Igarapiaçu, o aniversário do DJ Esquerdinha, abraçando o meu amigo DJ Daniel, meu grande parceiro lá de Castanhal, e também meu grande parceiro, meu irmãozinho, Léo Barros, do estúdio LB Produções, com a sua primeira dama, hoje aqui comigo. Obrigado, Ney Show, obrigado, Tadeu Mix, obrigado, Júnior Show, obrigado, Tiaguinho, obrigado, galera de Garapiaçu, e vamos que vamos, é Intersom, é arrebentão, é o melhor da região, meu irmão! Olá, Esquerdinho, você sabe que aqui você é e sempre é bem-vindo, tá bom? Alô, Léo, já já você, Léo! Vamos dançar que tá bom demais, demais, demais. Eita, música bacana. Você me ignora só porque sou pobre, mas se eu fosse rico, você seria pra mim. Lembrando que hoje a noite tá se marcante, tá bom? Só pra lembrar pra galera aí. Marcante! Diz que sou um resto e não me quer nem morta. Não me dá o seu amor e me faz um sofredor. Quem me dá o seu calor tem a pena de mim. Não me dá o seu amor. DJ Ney Show! Show. Show. Também toda rapaziada da Vila do Cupum com a gente, obrigado aí. Um abraço pra vocês aí, bora Thiaguinho! Esse assunto aqui. Com muita emoção, pra descontrair. Olha já já, rapaz. Muito achar uma festa bem legal. Vou de uma quebrar o sapato, hein? Levantando o astral. Com DJ Elielson e DJ Samuel. Vamos lá que já já tem Thiaguinho. Bate mais forte, seja onde for. Sonar marcante, vai! Vou sair pra distrair, aliviar meu coração. DJ Daniel. Só você é minha musa que acaba com essa solidão. Um camarão aí, dá um camarão. DJ Agatha, toca essa canção pra mim. Fala, Léo. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Olhos se confundem com o brilho das estrelas, meu amor. Teu cheiro tem o cheiro de jasmim ao amanhecer, mas por favor. Valeu. DJ Agatha, toca essa canção pra mim. Novíssimo Tupinambá, embala o nosso amor. Oh, oh. Aí, Ney, agora vamos chamar o Doquinha. Alô, Doquinha! Fala aí pra galera direto de um Ceará. Vai lá, Doquinha, vai. Esse Inderson é a melhor aparelhagem da região. É, não é, Doquinha? É sim. Fala aí, show, Tadeu Mix. Um abraço pra vocês aí. Parabéns pelo sucesso do Inderson. Meu amigo Valdeci Motos. Meu amigo Valdeci, um abraço pra você e a todos os brincantes. Um grande abraço pra vocês. Sintam-se à vontade. A nossa festa tá boa demais. Parabéns, Inderson. Parabéns, Junho Show. A galera quer curtir, a galera quer dançar, tá? Não vou me alongar muito, só mandar um abraço pra galera, viu, gente? Boa noite pra vocês, curtam a festa numa boa. É Inderson, detonando hoje a noite das marcantes. Manda ver, Inderson! Obrigado, Léo! Pois essa tem Thiaguinho! Vamos viajar, viajar, viajar! Thank you. sexta-feira, Neixou e Tadeu Mix lá no bailão. Festa da Trinca, mas não quebra o bloco. Valeu!